mostra-me teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me tuas sendas, meu Senhor. Encaminha-me em tua verdade, ensina-me, porque tu és o Senhor de salvação. Mostra-me teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me tuas sendas, meu Senhor. Encaminha-me em tua verdade, ensina-me, porque tu és o Senhor de salvação. Em ti tenho esperado, toda noite e também pela manhã. Ensina-me a esperar em ti, Senhor. Toda noite e também pela manhã, ensina-me a esperar em ti.